0, vento uma centena, 89. Além decola, Marcelo, são 302. Confiança que eu tô correndo entre 45, curve à direita, circuito não padrão, reporte para girar base. Curva à direita, circuito não padrão, reportará para girar base. Decolou 46, controle 120, decimal 8. Boa noite, bom trabalho, TV 58. Bom, até a próxima. Para girar base, 97, Oscar. Autorizado final da 97, reporte curta final, Serra Gonçalves. Reportará curta final, Oscar. Tocar remeteu no 7 Zé Golfiosca, vento uma centena 79. Livre toca remetido no 7 Oscar. Oscar, tocou e arremeteu aos 5-0, curve à direita, circuito não padrão, reporte para girar base. Direita, circuito não padrão, reportará para girar base, Oscar. Pronto para girar a base, Sierra Golf Oscar, para informação, pouco final. Gente, prossegue final da nossa 7, Sierra Golf Oscar. Final da 7, Oscar. Golf Oscar, estou em contato visual, tem livre pouso no 7, vento 080 graus, com 629. Livre pouso no 7, Sierra Golf Oscar. Boa noite, ouça a minha 13 no zero. Boa noite, Xanema 13 no zero, informação em curso Tango, pronto, Tango, Recife 350, copia? 350, aqui. 13 no zero, autorizado Recife, desvia, vai fazer o ano 7, outro após direto. Nível 350 autorizado. Decolagem da pista no zero, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208 controle, 5044 transporte. Pode livrar da ano 7. Autorizado registro 250, 357, outro após 250, plano da pista 10 com curva esquerda na saída PUCA, transição CASU, controle 1208 e transponder 5044, Oxanem 6310. Correto, Oxanem 6310, ponto 01 no Champrol. Amacron 501, Oxanem 6310. Autorizado Guarulhos, via Epazulu 1-0 até Taubaté. Nível 340 autorizado. Decolagem da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda Monte. 1208 controle, 5062 transporte. Portão 3, Salvador, SAS 3305, ingressando no ILS X-Ray, Salvador. 305, continue a aproximação, baixado e travado? Afirmo. Gente, tem livre pouso no 0, vento 08, 0 graus, com loja 9, altimetro 1011, 3305. Livre pouso na 10, SAS 3305. Nada, até a próxima. Portugal 019, 27 Shell S40. Portugal 019, continue approach, stand by runway vacated, number 2 to land. Continue approach, Portugal 019. 05 no solo, 01 no livre à direita, 121, 1. 3305, Alfa Juliette, portal 62. Alfa Juliette, para 62, para 3305. Você pega o treinamento, igual 096, posição 9. Livre, chama táxi, turno 096. Autorizado, 096. Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Lu 2591, no saída prevista Coral, aguarde cópia. Coral aguardando. Para o táxi, igual 096, 176 a bordo, 330 de autonomia, altera no 300. 176 a bordo, altímetro no 09, táxi via Índia Alfa, no ponto espera Torre 1, noite, 95. Índia Alfa, ponto espera 295, bom, 096, obrigado, boa noite. Correio Chaner 6396, transfere, boa noite. Avante 6313, check o trem, livre pouso na 1-0, vento no 0-0 graus com 7 nós, altímetro no 0-1. É trem, baixada e travada. Sente o 3815, mantém a posição, número 2 no setor para pushback. Aguardando. Pouso 6313. Afirmo, livre pouso 6313. Triple 019, taxi via Juliet, gate 11. Romeo Juliet, ticket 11, Apple Chula, 019, boa noite, obrigado. Chula 6310, autorizado o pushback somente, chama para o táxi. Agora o pushback somente, depois para o táxi, 6310. Chanel na curta final, a linha mantém no 0. Após a Chanel, a linha mantém o 0, 9. Chanel 6313, solo 08, livre à direita, ataque na frequência via alfa, reporte antes da Juliette. Ativar, Zero 96, livre decolar 1-0, vento 090 graus com 7 nós. Autorizado, decolagem 096. Uno 096, decolado 1-0, controle 120 decimal 8, bom voo. 208-4. Da Juliette, 63, zona 3 no chão. A gente mantém a posição antes da Juliette, temos duas aeronaves para completar o pushback no seu setor. Torre Azul 4298, estabilizado final ILS transfere. 4298, reporte externo. A gente vai chamar no externo 4298. Passando externo, 4298, baixou e travou. Luca 298, livre pouso na 1-0, vento 090 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 1. Livre pouso 4298. Avião pronto para cópia? 2591 pronto para cópia. Autorizado Vitória, nível 140 via Golf 677, saída Coral. Decola da 10 curva à direita, controle 120 decimal 8, aciona 5534, proteja. Autorizado Vitória, no nível 140, procura subida Coral, decola da 10, curva direita Fox. Detecta Golf 677. 3480, controle 120 80, 4290 4. Sejamento correto, chama para pushback funcionamento. Camarada, azul 2, 9. Solo, Salvador Charme 310 para o táxi com 153 a bordo, 3 horas e 25 de autonomia, alternando Natal. A 313, observe a aeronave da companhia saindo no pátio, segue via Juliette para o portão número 4. 7. Estimado 2 minutos, temos uma aeronave aqui ingressando para o setor. Zero ali, mantenha no zero. 6310, linha mantenha no zero. Zero. 398, solo usando 4, livre à direita, ataque na frequência via alfa, reporte antes da Juliette. À direita, via alfa, nessa frequência vai chamar a Juliette, azul 4298. A 310, a linha decola dono 0, vento 090 graus, com 8 nós. A linha decola dono 0, vento 310. Dono 5 autorizado, pushback somente, chama para o táxi. Solo Salvador, o azul 2591, enquanto está pronto para puxa acionamento, pátio 3. Autorizado, chama para o táxi. Tomara para o táxi, azul 2591. Azul 4291. Gente, mantém a posição antes da Juliette, aguarde a liberação do acesso ao portão. Gente, Protex Pro 1, 4291. Ah, irmão. Oi Salvador, boa noite, azul 2782, passando externo estabilizado, baixar travado visual. Azul 2782, boa noite, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando, 2782. 2782, livre pouso na 1-0, vento 090 graus com 8 nós, altímetro no 0-1. Positivo, ajustado 611, atualizado pouso 2782. Chinemia 310, decolado aos 1-7, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 390. Salvador, boa noite, o Rio 9810, estabilizado ILS 9 minutos. Boa noite, Rio 9810, reparto externo. Pantanal. Solo Salvador, o azul 2591, informe que está pronto para o táxi. Está com 66 no POB, 4 horas e 30 alterando o galeão. 2591. Gente, 66 a bordo, altímetro 1091, táxi via pátio 3, aguarde para ingresso pátio principal. Autorizado até o pátio 3, aguardando para ingresso pátio principal, azul 2591. 3-3-5 para o táxi com 166, Serra Galeão, 3 horas e 45. Até o B? 1-166. Gente, 1-166 a bordo, altímetro 1-0-9, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8-95. Índia Alfa, 18-95, obrigado. 4-2-9-8, pode prosseguir lentamente enquanto está no... Aguarde. Azul 2782, solo azul 20, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo, pátio 3. Táxi livrou então nessa frequência, Alfa Kilo, pátio 3. 2782. 1980, livre pouso na 1-0, vento 080 graus com 8 nós, altímetro no 0-9. Livre pouso, pista no 0-9-8-0. Azul 2591, segue como número 2 no táxi, via Índia Alfa, no ponte espera Toyo, no... aguarde 2591. Índia Alfa no ponto de espera Torre 1-9-95. Índia Alfa no ponto de espera chama Torre 102-95, azul 2591. No táxi, o TAN, que já saiu no táxi, uma aeronave da companhia vindo do Pátio 3, mantém a posição. Vai manter, Matheus. Ok, vai manter, mas repete que a gravação, o senhor atualizou o ingresso do azul após o TAN. Negativo, não foi autorizado. Vamos repassar aqui no playback, então verificar, mas não foi autorizado. Ok, passei isso. Pronto, está 3815. 3815, após a aeronave na curta final, ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero, após a aeronave 3815. 4298, táxi via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 4298. Eu 8-0, Solos 2-1, no livre à direita, só táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pátio 3. Táxi nessa, Alfa Kilo Pátio 3, 8-0. Salvador, muito boa noite, Azul 2591, no posto de espera pronto na carteira Mondovelha. Azul 2591, após vista da corrida da aeronave à frente, ali mantém no zero. Após a corrida da aeronave da TAM, ali mantém o Azul 2591. 3815, a linha decola da 1-0, vento 080 graus, com meia dúzia de nós. Vento decolagem 3815. Decolado 1-2-3, controle 1-2-0 decimal 8, bom voo. 2-0-8, obrigado. Azul 2591, eles decolaram dando 0, vento 090 graus, com 7 nós. Decolagem para o Azul 2591. Decolador 26, controle 120 decimal 8, bom voo. 08, obrigado, uma boa noite e bom serviço. Salvador, é o 6319, Alfa para copiar Guarulhos. Boa noite. Boa noite, confirme, é o 6313. Marcelo, a proposta é 0043, o que poderia passar a saída? Já temos o plano pronto para a cópia? Pronto. Solicitado Guarulhos, nível 360, via Pêndulo 10, saída da Eule e da Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5074, coteja. Solicitado 360 para Guarulhos, pela Pêndulo 10, decola. Da Eule e da Motiva, 1208, libera o controle 5074. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Aguarde, vamos verificar o 3105. 3305 na escuta? Ok, pelo repetitivo, seu voo seria 01 no 17, não conseguimos localizar a CHG. É, pode informar se foi feita a CHG para antecipar? Boa noite, 4235, versão nacional da 11, 8 mil, visual. Boa noite, Azul 4235, é parte externa. É boa tarefa, é 10. No 0, vento 090 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 1. Repouso a 10, 4, 2, 3, 5. 235, solo 39, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, repórter da Juliette. Mateus, na frequência via Alfa, Juliette. Nós localizamos aqui a mensagem, ela não foi processada pelo sistema. Vamos entrar em contato com o PLN em Recife. Pode informar se a mensagem, se a CHG foi feita aqui em Salvador? Preciso confirmar um minuto. Salvador, bom, boa noite, Thiago, 1246 estabilizado no final do ILS da 10 a 2 milhas de cima. Boa noite, bom, 246, reporte externo. Cortará, 246. Prossiga. Fomos informados que a cidade foi feita diretamente pelo Golfo de São Paulo. Ok, se tivesse sido feito aqui, nós poderíamos retransmitir. Ok, vou verificar com o plano de voo em Recife. Externo, contra enxergado, voo 246. Voo 246, livre pouso no 0, vento 090 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 1. Livre pouso no 0, Union. Voo 4235, táxi via Juliette, portão 1 no 0. Juliette, 10, obrigado, boa noite. Do 246, solo os 44, livra direita, ataque na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, Alfa antes da Juliette, chegou 246.